Te almejo a Deus como uma criança deseja sua mãe ao lado, como um triste deseja ser consolado. Te almejo a Deus. Te almejo a Deus como um perdido deseja ser encontrado, como um escravo deseja ser libertado. Te almejo, Deus. Te almejo, Deus. Te almejo, sim. Te almejo, sim. Vazio que está em mim, te almejo, Deus. Te almejo, Deus. Te almejo, sim. Te almejo, sim. Almejo a Deus como um doente deseja ser curado, como um desprezado deseja ser amado. Te almejo a Deus. Te almejo a Deus. A noite deseja o dia ver e o sedento água beber. Te almejo, Deus. Te almejo, Deus. Te almejo, Deus. Sim. Porque só tu preenches o vazio que está em mim. Te almejo, Deus. Te almejo, Deus. Te almejo, Deus. Te almejo, sim. Te almejo, sim.